são os filhos de Deus que mudarão a história de todo lugar. Como Jesus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem ouvirá? Quem ouvirá o chamado do Pai? Quem sentirá o gemido do Espírito? Onde estão os filhos de Deus que como Jesus se manifestarão? Dos filhos de Deus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, a criação geme pela manifeste os filhos de Deus. Se levante os filhos de Deus. Eis-me aqui. Se manifeste os filhos de Deus e mudarão a história de uma nação, a história de nações. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me. Estamos filhos de Deus, que como Jesus se manifestará. estão os filhos. Senhor, estou aqui, eu quero ser esse filho, Pai, eu quero ser. Nós queremos ser esses filhos que vão se manifestar pelas ruas da cidade, nos hospitais, nas praças, ao pobre, aquele que precisa, Pai, ao faminto, aqueles que ainda não encontraram essa presença. Nós clamamos, Pai, gera em nós esse Espírito que se manifeste os filhos de Deus no Brasil. Usa-nos. Conta comigo, conta conosco.